O rap bate na rádio, o som invade. Aumenta o grave porque agora vai ser vários views no site. Eu canto com inspiração, meu flow vem no coração. Yeah, man. Sigo a melodia da canção. Cada verso rimado nesse contexto me expresso. Confesso que cada passo levanto do submerso. Eu. O rap bate no coração. Sistemas, clã, roots, rap, CN boys na função. O rap que bate, que morde não late. Cabeça de porco não move alicate. Aqui se desastre, firmão no combate. Prepara os ouvidos, roots, rap no ataque. O rap bate forte, firme, louco, doidão. Realidade das favelas, dos guerreiros, irmão. É tudo nosso, malandragem, chega mais pra vencer. Prepara as caixas, folha os carros, pois o som vai bater. CNB, sintomas, clã, família, roots no flow. Aqui no sul, o rap bate, segura as calças aí, Joe. O rap bate forte na zona sul. Sintomas, clã, CN, boys, roots, rap, Adriano, Voz. O rap é forte na zona sul. Rap bate forte na zona sul. Sintomas, clã, CN, boys, roots, rap, Adriano, Voz. O rap é forte na zona sul. O rap bate forte no barraco da vila. Muito mais pesado que o gancho do Maguila. Pesa uma tonelada cada frase do meu som. Se compara com a direita do Mike Tyson. Se desacredita, então aperte o play. O rap bate forte, não precisa de replay. Não, sou o Sandrão, CNB. O rap bate forte, sempre vai bater. Fortificamos o rap como vitamina. Obra de arte pintando um quadro com a melodia. Nosso som é sem massagem, underground é o que liga. A família se junta, unificando os mano, as mina. A caixa estrala, o bumbo explode, a plateia se sacode. Existem vários que se morrem, lá pra dentro tenta a sorte. Pois o rap na sul, malandro bate forte. O rap bate forte na zona sul. Sintomas, clã, CN, boys, roots, rap, Adriano, Voz. O rap é forte na zona sul. Rap bate forte na zona sul. Sintomas, clã, CN, boys, roots, rap, Adriano, Voz. O rap é forte na zona sul. O rap bate forte nos falantes da cidade. Contagiando o povo, faixa etária de várias idades. Meus irmãos, a rua é minha inspiração. Por isso quando eu canto, meu poema é muita emoção. Meu rap é bem criado no meu som tipo rajada. Ouvido dos comédia, o meu som é uma paulada. No estilo punk, com força bate meu som. O rap pode falante, no meu semblante, no meu flow. Rap underground, sem cortes, galo cinzento. Último round, como Mohamed ali no box. Com um cruzado muito forte, deslocando o maxilar dos rappers locks. Que entra em choque, traumatismo craniano causado por um único golpe. Contagem regressiva, vitória pro nocaute. Um rap é bom, rap bate forte na zona sul. Sintomas, clã, CN, boys, roots, rap, Adriano, Voz. Um rap é forte na zona sul. Rap bate forte na zona sul.